Nosso tema de hoje, o desafio de vencer a si mesmo. Qual é o objetivo da encarnação, de estarmos encarnados? Primeiramente, se nós pensarmos, algumas pessoas não acreditam nem em reencarnação, acreditam que a vida começa através do nascimento e que somos todos espíritos novos, então, dessa forma. E que, ao fim da jornada física, iremos para algum lugar à espera de alguma coisa. Mas para nós que acreditamos numa continuidade, numa pluralidade de existências que nós reencarnamos a cada etapa da nossa vida, a gente pergunta então, internamente, qual é o objetivo da reencarnação? Muitas pessoas dizem que a reencarnação serve para que nós possamos quitar dívidas que contraímos, pagarmos o mal que nós realizamos, corrigir os nossos erros. Essa é uma visão estreita de uma oportunidade tão grande que é a oportunidade de estarmos encarnados numa nova oportunidade de vida. Por que que é estreita? Porque Deus não fica, como nós humanos, contabilizando ali um erro aqui, um acerto ali, e no final faz uma soma ali para ver o que deu mais, se acerto ou erro. E aí então, para um lado, para o outro. Não, né? Ele nos dá uma nova chance. Vamos tirar até um pouco de Deus dessa história, porque senão parece que Deus está ali coordenando tudo, e a gente já falou várias vezes que Deus não faz nada, então como é que está fazendo? Mas a lei que nos rege a todos, ela é inflexível, ela é reta, ela é igual para todo mundo. O que significa dizer isso? Que nós fazemos e nós nos responsabilizamos pelo que nós fazemos. E através dessa responsabilização, nós temos que dar conta daquilo. Mas não é só coisas negativas, porque parece que a gente fala sempre de tropeços, de coisas ruins, coisas positivas também. Hoje todos nós estamos colhendo coisas boas que nós fizemos no passado. Então, a reencarnação, ela pode ser vista como duas formas, como um ponto de que eu tenho que colher aquilo que eu fiz e como uma grande oportunidade de semeadura nova. Então não é só o passado, é o presente, que é o mais importante do que o passado. O passado se impõe e não tem jeito. Eu tenho que dar conta. Mas o presente é que é importante, porque é no presente que eu vou ter a oportunidade de aprimorar a mim mesmo, de evoluir, que é o que se fala sempre, evolução. Para isso nós precisamos estar conscientes do momento que nós estamos vivendo, das oportunidades que nós estamos tendo a todo momento, a todo momento. Quando o dia começa, é tudo novo, praticamente. É claro, tem tudo que deixamos de ontem por fazer, que demanda trabalho, mas nós temos a chance desse dia novo de fazer diferente aquilo que não foi feito. De repente, com mais calma, com mais paciência, mais tranquilidade, fazer de uma forma que fique melhor. Mas, de novo, é preciso estar consciente desse momento. Porque se a gente vai fazendo assim, como muitas vezes a gente faz, os resultados são iguais, né? As coisas saem da mesma forma. É por isso que o desafio de vencer a si mesmo é muitas vezes sair desse modelo automático em que nós nos colocamos, de fazer as coisas sem pensar, de viver a vida sem se dar conta do que é realmente viver. Nós, quando desencarnados, no lado espiritual, eu olho para cima como se muitas vezes nós nos elevássemos, mas vamos dizer que sim, né? Quando nós percebemos, nesse outro lado, quando nos damos conta das oportunidades que nós perdemos ou das coisas que nós fizemos e que não ficaram bem feitas, bate aquele remorso, a primeira coisa que nós desejamos, o que é? É voltar. É pedir uma nova oportunidade para refazer. Não para pagar, mas para refazer. Refazer significa fazer de novo e aí então colocar o nosso eu com verdadeira vontade naquele momento. Nós aprendemos de duas formas, pelo amor ou pela dor. Isso já é matéria lá dos nossos primeiros anos, né, de aprendizado. O que é aprender pelo amor? É seguir o fluxo da vida. O fluxo da vida não é o fluxo que eu dou para a vida, é o fluxo da vida. É perceber como as coisas fluem e me encaixar nelas para fazer as coisas ampliadamente melhores. É a minha mão sobre o todo que está acontecendo ao meu redor, ou seja, é a minha parcela de bem que eu posso fazer. Isso é se encaixar no fluxo. É conhecer mais profundamente, cada vez mais profundamente, quem é Deus ou o que é Deus. Lá no tempo de Moisés, lá ele nos trouxe 10 mandamentos. O primeiro dizia: amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente entende os 10 mandamentos, às vezes, de uma forma muito racional, como 10. Bom, eu não consigo esse aqui, eu vou para os outros. E a gente vai tentando atingir os 10, eliminando aqueles que talvez a gente já conseguisse. A gente não percebeu que o primeiro, ele traz todos os outros dentro dele. No momento em que eu compreendo o que significa esse amar a Deus, o resto eu não preciso me preocupar, porque eu não vou fazer, eu não vou cometer aqueles erros ali de crimes, de desejar posses ou pessoas, de matar. Eu não vou cometer isso. Por isso que eu tenho que focar aí no primeiro e não tentar ir para os outros. Focar no primeiro. E esse aprendizado pela dor, o que significa? É isso que a gente passa todo dia, né? Porque a dor, ela não é só aquela dor física. A doença, que muitas vezes ela nos amedronta. Temos um medo de ficar doente. E aí, carregamos o nosso mental desse medo. E sem perceber, nós parece que atraímos diversas doenças ou enfermidades, seja lá o que for. Porque estamos vibrando nesse medo, nessa negatividade daquilo que nós não queremos, ao invés de focar no que nós queremos. Então não é só questão física. Tudo aquilo que me gera contrariedade é dor. Então quando eu, em qualquer tipo de relação, a mais simples, que eu não consigo, às vezes, me entender bem com a outra pessoa, isso gera um desconforto. E esse desconforto está me dizendo assim: é tu que tem que aprender a aceitar. Tu não vai impor isso para ele, é para ti. Tu que tem que aprender. Por isso que é difícil, ó. É difícil o desafio de vencer a si mesmo. Porque é um desafio. Porque nós sempre achamos assim: quem está errado é ele. Eu tenho razão. Eu fiz o que é certo. Eu revidei por quê. Então são sempre questões em que nós colocamos o que nós fazemos como um reflexo do que vem de fora. E está errado. O desafio é mudar aqui dentro. A forma como eu interpreto tudo o que acontece ao meu redor e que me causa esse desconforto. É o aprendizado pela dor. Porque pelo amor é fácil. A gente flui. Mas como a gente não consegue ainda, então a gente às vezes tem que levar umas sacudidas para perceber que é nós que estamos errados. Sou eu que preciso fazer essa mudança. É um processo. Um processo de mudança. Em que, em algumas situações hoje, a gente ainda tem a possibilidade de adiar. Hoje eu não quero Eu quero passar batido por isso. Eu prefiro não olhar para essa questão. Eu vou dormir, eu vou beber, eu vou comer bastante, porque daí eu me satisfaço na questão dos meus sentidos e eu não preciso olhar para as questões internas. Usei 3 exemplos, tem muito mais, né? Algumas coisas dá para empurrar para frente, sabendo que eu estou empurrando, mas daqui a um pouco cai. Outras já não dá mais. Outras, esse processo de viver, ele está me trazendo já dentro. Eu tenho que realizar, eu tenho que mudar. Não dá mais para adiar. Então, está na minha mão. Está na minha mão, eu disse antes, né? Do passado e do presente. Esse presente, eu posso definir tudo que vem pela frente. Se eu conseguir agir da forma correta. Não só a atitude, mas principalmente a questão mental. Porque o pensamento, ele vai formulando as nossas atitudes. Ele que dá como que a vazão do que eu vou fazer. É pelo pensamento. Então é nele que eu tenho que às vezes focar. As atitudes, elas ficam evidentes. Ele, eu percebo. Assim como eu percebo o que os outros estão fazendo, e que para mim é gritante, eu tenho que perceber o que é que eu estou fazendo. O Evangelho é um código moral e ético para todos nós. Porque se nós abrirmos qualquer parte do Evangelho que a gente abrir, a gente vai ver lá Jesus nos aconselhando. Ama, perdoa. Esse é o fluxo da vida. É o caminho que nos conduz para algo melhor. Relevar o que os outros fazem. Não manifestar sentimentos ruins, porque nos fazem muito mal. Então a gente vai percebendo aos poucos, de forma até inteligente, de que praticar o bem é uma necessidade para mim, para uma vida melhor, para uma saúde melhor, saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Eu preciso disso, não tem outro jeito. Então, a gente aconselha, né, sempre a leitura do Evangelho, a tentativa de entender o que, que aquelas palavras querem nos dizer, trazer para o nosso dia a dia, para o nosso contexto atual e traduzir ela dessa forma. De que forma eu posso encaixar isso? De que forma eu posso aprender com isso?